talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez chegando Edgar de Souza para mais um Central da Biografia. Antes de anunciar o homenageado de hoje, claro, a gente vem cumprimentar a você, na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade, com aquele abraço bem forte, ok, gente amiga? Então vamos lá, Central da Biografia hoje, muito especial. Hoje é com Tim Maia. Hoje, a história, as músicas deste grande nome da música. Hoje mora com Deus, mas deixou um legado de muita coisa boa. E a gente começa agora! Sebastião Rodrigues Maia nasceu no dia 28 de setembro de 1942, na rua Afonso Pena, número 24, é o coração do tradicionalíssimo bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Por volta dos 7 anos, Tim Maia já compunha suas primeiras músicas. Formou-se em 1956 o seu primeiro conjunto musical, Conjunto Os Tijucanos, do ritmo que faziam os circuitos das paróquias cariocas, com certa influência de artistas como Trio Los Pancho, Sonora Matanceira e Pérez Prado. O conjunto não durou por muito tempo, após uma discussão e quebra de um violão. Mas seu pai, um admirador, apostou no menino precoce, dando como incentivo outro instrumento, já em 1957, e formou aí o grupo Sputniks. Que esta grande fera, Tim Maia, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu quero sucesso.

Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Central da Biografia. De volta, Central da Biografia, com esta grande fera Tim Maia. Eu gostaria de agradecer a você. Muito obrigado pela companhia, sempre muito agradável, ok? Mas dando sequência, antes de completar 17 anos, Tim Maia viajou para os Estados Unidos da América, criando o conjunto The Ideals, gravando a música New Love, de sua autoria, com grave semelhante ao de Barry White. Contaminado pela sonoridade de The Isley Brothers, sua jornada americana terminou na América do Norte, sendo forçado a retornar ao seu país de origem. São aqueles problemas que Tim Maia fazia questão de carregar com ele, né? Mas nem por isso diminuía a qualidade desta grande fera. Música com Tim Maia, no Central da Biografia. Central da Biografia. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Você está ouvindo Central da Biografia. Fazer você feliz, eu largo tudo, eu faço tudo. Eu quero mais, eu peço bis. Se for pra fazer você sorrir, eu mudo o rumo, eu mando brasa. Eu vou tentar e conseguir. Se for pra fazer você me amar, eu deixo tudo, eu saco fora e vou correndo te encontrar. Se for pra firmar o nosso amor, eu sigo em frente, eu viro gente, eu faço tudo o que for. Mas eu vou lhe avisar, eu não quero mais sofrer. Já cansei de chorar e não posso mais perder nenhum tempo com coisas que não são firmeza. fazer você feliz. Eu largo tudo, eu faço tudo. Eu quero mais, eu peço bis. Se eu for pra fazer você sorrir, eu mudo o rumo, eu mando brasa. Eu vou tentar e conseguir. Se for pra fazer você me amar, eu deixo tudo, eu saco fora. Eu vou correndo te encontrar. Se for pra firmar o nosso amor, eu sigo em frente, eu viro gente. Eu faço tudo o que for. Mas eu vou lhe avisar, eu não quero mais sofrer. Já cansei de chorar e não posso mais perder. Nenhum tempo tem cor que não são firmezas. Esse novo amor, espero me encontrar. Eu vou embarcar com quem sempre quis. Espero ser feliz. Eu vou correndo, correndo te encontrar. Grandes sucessos de Tim Maia. Mas, meus amigos e amigas, uma breve pausa. Daqui a pouco a gente volta para mais meia hora do Central da Biografia com esta fera, Tim Maia. Um minutinho e o Negrão volta. Você está ouvindo. Central da Biografia. Central da Biografia. De volta com você com o Central da Biografia. Hoje é Tim Maia. Meus amigos, o caminho para o sucesso aconteceu no ano de 1968. Ele produziu o disco A Onda é o Bugalu, de Eduardo Araújo, pioneiro. Tim foi o grande responsável por trazer a sonoridade da Soul Music para a Jovem Guarda. Mas a grande virada mesmo veio quando o já consagrado rei gravou uma canção de sua autoria, Não Vou Ficar, para o álbum Roberto Carlos, de 1969. A canção que também fez parte da trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Foi um grande sucesso e ajudou a abrir várias portas para que Tim pudesse partir, enfim, para o seu primeiro trabalho solo, o Voo Solo de Tim Maia, um compacto lançado pela CBS em 1968, que trazia duas músicas de sua autoria, chamada Meu País e Sentimento. Tim Maia, no Central da Biografia. Você está ouvindo. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Edgar de Souza. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho,

Você está ouvindo Central da Biografia. Legal, boa noite. Obrigado. Legal. Alô, rapaziada. Bebê, deu. Médio, grave e agudo. Vale tudo. Vale tudo. Cantem comigo. Dancem, liberem, soltem a franja. Vale o que vier, opa. Vale o que quiser. Só não vale dançar homem com homem. Nem mulher com mulher. O resto vale. Vale tudo. Vai ver comigo, se vocês, alô Marlene Mohamed. Vale tudo bacana, beleza? Vale tudo, segura, cantem comigo. Valeu, alô Adriana. Beleza, beleza, alô Ricardo. Alô minha irmã Maria. Alô Luiz Fernando. Beleza, beleza. Você está ouvindo Central da Biografia. Estamos de volta à Central da Biografia, Tim Maia. A você na tua casa, no seu trabalho, valeu, viu? Muito obrigado. É o seguinte, a carreira no Brasil se consolidou a partir de 1969, quando gravou um compacto simples pela Fermata com Teaser The Songs, regravada no ano seguinte por Elis Regina em duo com ele mesmo, incluída no álbum Em Pleno Verão de Elis Regina. Wet Do You Want Beat? A partir daí, o nome Tim Maia ganhou enorme projeção entre músicos e executivos da indústria fonográfica. E após consolidar-se como empresário de sucesso na indústria fonográfica, continuou emplacando grandes hits até a sua morte, que aconteceu no ano de 1998. Tim Maia deixou um gigantesco legado que marcou profundamente a história da música brasileira e também da história da música mundial. Central da Biografia, hoje é Tim Maia. Central da Biografia. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar lindas flores que nascem morenas em jardim de sol. Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sal, é sol, é sul, são moços descobrindo tanto azul. Por isso que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que que não dorme, porque não se cansa. Meu rio que balança, sorriso, sorriso, sorriso, sorriso. Rio que mora no mar, sorriso pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardim de sol. Rio, serras de veludo, sorriso pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sal, é sol, é sul, são um se descobrindo tanto azul. Por isso que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme, porque não se cansa. Meu rio que balança, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri. Está ouvindo Central da Biografia. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez todo o pranto sumiu. Como encanto Central da surgiu. Biografia. Central da Biografia. Como eu sonhava, Central da Biografia. Central da Biografia. Central da Biografia. Central da Biografia. Chegamos ao final do Central da Biografia com esta grande fera, Tim Maia, e neste mês de dezembro, claro, né? Nós gostaríamos de desejar a cada um de vocês um Natal cheio de paz, cheio de luz, cheio de muita alegria, e um ano novo muito próspero, de muita paz, de muitas oportunidades, tá bom? E que você continue com a gente acompanhando o Central da Biografia. Um grande beijo para você e até o próximo Central da Biografia. Tchau, gente!